Vamos voltar a ela, de repente a origem de todo o mal. Elite. Qual que é a ideia pra esses malucos? É só ideia forte.